de prata, mas o silêncio é de ouro. Por isso eu não perco meu tempo aí falando mal dos outros. Devo relevar as mágoas de quem diz o que não sabe. Conselhos do parte 1, aprendi ouvindo Mugabe. Eu tô na pista de Air Max, infra-red com classe. Crespo sim, cabelo duro na saga cidade. Cê me olha e percebe, mistura fina atrás. Pouco me importa se isso é Oscar Freire ou vem do Brás. Mas se for real, a gente sabe qual é. Me dá 5 minutos e uma xícara de café. Meu raciocínio acelera e eu vou até de manhã. Você fala que eu sou metida, mas no fundo é meu fã. E assim eu vou, fazendo por onde na cena. Espero que me respeite, mesmo que cê nem me entenda. Correria é imensa, disciplina é intensa. Meu estilo também vai bem como Rincon Sapiência. Não tem refrão, rapidão, trabalho duro e crença. Track cheio de sentimento, o resto é consequência. Track cheio de sentimento, o resto é consequência. Consequência.